muito contente com a repercussão desse comentário que estou fazendo aqui diariamente sobre o meu livro Mensagem de Jesus para o Sobrevivente. Depois de apresentar as chaves proféticas na primeira vinda de Jesus, e todas se cumpriram exemplarmente, porque a parte divina da Bíblia é exatamente a parte profética. Estou agora dando as 21 chaves da volta do Rei dos Reis e Senhor de todos os exércitos do mundo. Muita gente ouviu pela primeira vez, ficou impressionada, meu Deus, e não podia repetir aquelas chaves não, para a gente pensar bem, gravar bem. É com prazer. Então vamos diretamente a esses irmãos, recordando as 21 chaves bíblicas da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é prestar atenção. Primeira, falsos cristos em todos os povos e nações da terra. Uma tentativa inútil de sobrevivência das religiões humanas. Segunda, guerras, terremotos, fome e peste em todo o planeta. Terceira, sinais no céu, sol, lua, estrelas, visíveis a toda a humanidade. Quarta, perseguição aos cristãos do Novo Mandamento, de todas as religiões e filosofias existentes no tempo do fim. Quinta, apostasia geral em todas as crenças religiosas do mundo. Falsos profetas em todos os meios de comunicação a serviço do anticristo. Sétima, multiplicação da iniquidade até ao apogeu em todos os continentes. Oitava, advento da caridade real, material e espiritual, à luz do novo mandamento do Cristo de Deus. Nona, a volta dos judeus a Jerusalém, profetizada pelo próprio Jesus. Décima, angústia e temor das nações em suas inúteis conferências de paz. Décima primeira, evangelização mundial, mesmo com a interpretação da Bíblia pela letra que mata. Décima segunda, multiplicação do saber no mundo inteiro. Décima terceira, a conversão dos judeus ao cristianismo, o Cristo, não esse cristianismo que está aí, com aceitação e o reconhecimento do Messias de Deus, prometido desde Moisés aos israelitas. Décima quarta, um só rebanho para um só pastor, formado pelas boas ovelhas de todos os rebanhos religiosos do planeta. Décima quinta, anticristo, Cristo de Satanás, de seu domínio mundial, nesse final de ciclo. Décima sexta, abominação da desolação no lugar santo. Quem lê, entenda. Décima sétima, Gog e Magog. A queda da Rússia e a liquidação do comunismo ateu. Décima oitava, a grande tribulação, como nunca houve, nem haverá jamais, neste planeta. Décima nona, Armagedon, a guerra total e final em dois planos, o material e o espiritual. Vigésima, fim dos tempos, fim de Roma, fim do anticristo e das bestas, fim de Satanás e seus anjos. 21ª e última, Jesus volta ao planeta que fundou por ordem do Eterno Pai. Inicia o seu reinado na terra com o moderno povo de Deus. Das 21 chaves bíblicas que estão anunciando a volta breve de Jesus, nosso divino mestre, nosso único amigo de todas as horas. Jesus e mais ninguém. Vejam quantas coisas terríveis vêm aí. Viram a confirmação de alguma das chaves? Ou vocês não conseguiram perceber? E a evangelização mundial, mesmo ao pé da letra, este verbo virgulístico aí, está sendo feita, não está? E a multiplicação do saber? E a volta dos judeus a Jerusalém? Isso vai acontecer ou já aconteceu? Com quem está Jerusalém agora? Para bom entendedor, meia palavra vale. O advento da caridade real. Só havia uma caridade material, grosseira, ostensória e extensória. Agora não, agora há uma caridade real. Senhor e Mestre Jesus, onde está essa caridade real? E a multiplicação da iniquidade até ao apogeu? Já aconteceu ou ainda vai acontecer? Nossos profetas em todos os meios de comunicação a serviço da confusão do anticristo. Isso vai acontecer ou já está acontecendo ou já aconteceu? Eu, por mim, nunca vi tantos falsos profetas juntos. Todos santos, você olha cada santo, cara de pau. Mas vai ver lá no quarto quando eles estão sozinhos. O homem só é ele quando está sozinho, lembre-se disso. Então, quando ele estiver sozinho, deixando a porta chave, aí ele tira as máscaras. São às vezes 3, 6, 10, 12. Guerras, terremotos, fome, sexo. O que está acontecendo? Vai acontecer ou já aconteceu? Roma. cabeça. Vim de Satanás e seus anjos. Vim do céu. Bom, vocês são inteligentes. Não pensam pela cabeça dos outros. Vocês não são fiéis de cabrito. Por isso eu lhes pergunto, está breve ou não está breve a volta de Jesus? Boa vontade de Deus. livre-arbítrio. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, como escreveu São Paulo Apóstolo. Se luta, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo, terá de colher.